Meu lugar, um bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. Obrigado ao Presidente da Câmara, Presidente da Câmara de Casa Alexandrina, Doutora Maria Luísa. Portanto, não haja dúvida que a Fundação Rolemar Diniz tem alguma responsabilidade e tem toda a responsabilidade, e a função dela é uma função social, essencialmente social. Nós somos conhecidos essencialmente pelo hospital, mas a nossa função vai muito para além do hospital. Tudo aquilo que nós angariamos, tudo aquilo que nós conseguimos arranjar é para pôr em prol das populações, é para pôr ao dispor de toda a população. Desde o primeiro momento, e quando nós soubemos da tragédia que infelizmente aconteceu ao Gustavo, montámos uma campanha para a angariação de novos dadores de medula óssea. Todos sabem que foi realmente um sucesso, portanto acho que conseguimos as metas que nós nos propusemos, e pensámos logo ir mais longe. Não com a segunda campanha de recolha de medula óssea, mas também logo inicialmente contactámos o Instituto Nacional de Sangue. O doutor disse, quando se chega a um transplante de medula óssea, para se lá chegar é preciso muitos litros de sangue. Não é só o transplante de medula óssea, e portanto são precisos muitos litros de sangue, muitos litros de componentes sanguíneos, e o sangue até agora não se fabrica. E, portanto, infelizmente tem que ser, vivemos das dávidas de cada um. Realmente é esse movimento que quando fomos confrontados com este movimento de vida, resolvemos participar imediatamente, que é essa a nossa função. É realmente aquilo que nos leva, é colocar-nos ao lado dos mais desfavorecidos, daqueles que precisam de nós. A nossa função social acima de tudo. E por isso nós achamos que Oliveira do Hospital, com todo aquele projeto que foi um sucesso, tem possibilidades de angariar também componentes sanguíneos. Já temos recolhas no concelho, que estão a cargo dos bombeiros voluntários de Oliveira, e de maneira nenhuma queremos, portanto, queremos que essas continuem, mas que outras venham mais. Temos possibilidade de angariar mais e melhor componentes sanguíneos. Portanto, e que são todos os dias necessários. Todos nós vimos nos jornais, muitas das vezes, se adiam cirurgias, se morre gente por falta de componentes sanguíneos. É por isso que nós apelamos a toda a solidariedade do povo, não só do Oliveira do Hospital, mas dos concelhos vizinhos, para que mais uma vez demonstrem a sua boa vontade. Não custa nada. Portanto, e além de todos aqueles que estão inscritos já como dadores de medula óssea, nós vamos fazer durante a Expo OH duas campanhas. Uma no primeiro fim de semana, outra no último fim de semana. Não, as campanhas serão para potenciais dadores de medula óssea, e aqueles que já estão inscritos em medula óssea podem aparecer na mesma, porque também estamos abertos para os potenciais dadores de sangue. Portanto, para se inscreverem como dadores de sangue, que é aquilo que neste momento também nos interessa, que a gente comece com regularidade. Ainda não sabemos com que regularidade vai ser, mas que com alguma regularidade possamos ter em Oliveira do Hospital recolhas de componentes sanguíneos, que é isso que nos move, é isso que é muito importante para todos nós e que o país necessita. Não só os oliveirenses, nós também necessitamos, todos nós não estamos livres de amanhã ou dia precisar, mas é uma recolha a nível nacional. A todos, muito obrigado. E que sejamos todos em massa para termos mais uma vez uma multidão, e que seja mais uma vez um sucesso esta recolha de componentes sanguíneos e de potenciais dadores de medula óssea. Aqueles que não tiveram oportunidade naquelas duas recolhas que nós fizemos de se inscreverem, têm agora essa oportunidade de se inscreverem. Todos, muito obrigado.